Vem pro baile do alô, meu bem. Vem, tom máximo te faz dançar. Sei que ficou no seu quarto. Tom, tom. Passos do meu coração. Tom, tom, tom. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia a ilusão. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro. E aquela mulher que já mandou o seu ex embora e não quer saber mais dele. Outra. Se ele quiser voltar contigo, você diz: tarde demais, eu já refiz meu caminho. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Cada passo seu, cada movimento, papo do momento, só dá você em meu pensamento. Essa sequência aqui, no Carabao, é a sequência que o cara só sabe dançar beijando. Então se você tá aí com essa gata, chama ela pra dançar e diz: quando a noite vem, quando sopra o vento. E aí, capelão? Meu amor, eu sei só. Um abraço aqui do Tom Máximo. Em meu pensamento. O que é que você quer, meu bem? Eu quero sim. E amigo Chico Doido da Kombi do Amor. Pra mim, aqui. O que eu posso fazer pra conquistar você? Máximo. A cada gesto. Eu estou atento. É na lagoa, mortadão. Siga meu canal DJ Tom Máximo. Tom Máximo. E ative o sininho. Eu quero ver. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos. Pode crer, estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu. Quando você fica com uma pessoa e essa pessoa não sai da sua cabeça de jeito nenhum, essa música aqui é pra você dizer pra ela. Faz um bocado de tempo que a gente já não se vê. Carabao! Eu preocupado querendo saber de você. Aí o cara pergunta pra ela: se existe outro alguém, se conseguiu ser feliz, se me esqueceu ou se ainda pensa em mim. Como é que você acordou hoje? Hoje acordei com saudade, pensei te telefonar, convidar ela pro bloco Bambu de Alho, te convidar pra sair pra qualquer lugar. Abre esse coração, vai. Te abrir meu coração. E o papi da família, Alexson, tá na área. Não dá pra te esquecer. Quando o charque é bom, né? Eu sei que nós combinamos que tinha que ser assim. Tem gente que vai lá no Tauá buscar o charque. E dar um tempo seria melhor pra nós dois. Tanta coisa em comum, mas era melhor cada um viver sua vida, seus sonhos separados. Aí da música. Mas o que a gente também esqueceu foi de combinar. E quando a saudade bater, hein? Quando a saudade chegasse, o que... Meu amigo Márcio, Maciel, os irmãos. Eu não quero mais ficar sem você. Os irmãos estão aqui, eu te amo. Cara, quando o charque é bom, dá pra te esquecer. O cara, ele diz assim, quando o charque é bom. Só eu sei a falta que você me faz, e o medo que o vazio traz. E aí, o negão dos caramelos? Na minha vida sem você. Só eu sei a falta que você me faz, e o medo que o vazio traz. Na minha vida sem você. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Ai, o Camandu! Uma coisa tomou conta do meu coração. DJ Tom Máximo! Com esse olhar negro de menina. DJ Tom Máximo! Ser no peito esta paixão. Meu amigo, o comando. O comandante Jonatão, Louro, Rose, do Lanche, o Jonathan Lima. Lembrando. DJ Ralph está aqui com a gente. Olhos bonitos, perdidos. E a equipe Aço de Coração, o Edson e o Magrão. Que vão. O Emerson. Que louca que eu tenho de tê-la comigo. E aí, Marcelo do Icuí. Calar sua boca bonita. Olha pra essa mulher que tá do um teu beijo lado. Meu. E diz assim pra ela, diz! Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva. E o Amaral do Pixi! Pra poder um pouco te ver. Como um anjo, você apareceu na minha vida. Cadê teu anjo? Tá aí? Como um anjo, repleto de ternura e de paixão. Uou, uou, uou, uou. E o Edu de Souza. Que loucura. Você desabrochando no meu coração. Diz aí! Linda menina, com olhar inocente, malícia, desejo e tentação. Só você pra me fazer feliz. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, anjos. A luz do sol tá me acordando. Não vai embora, estou te amando. Por favor, não me deixe só. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, anjos. Não quero abrir meus olhos. Quero seguir. Colombiano está aqui com a gente, o Amaral do Pix, o Gustavo Barbosa e a Vitória Lobo, o Capelo do Detran. Cortinas de seda, o seu corpo nu. Bora, menina! Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra Rafael, um abraço pra você. Aqui. Um abraço aqui do Tom. Brilhão. E aí, Wellington? Seu corpo inteiro é um prazer. Já já, meu amor. Sim. Oh, hey. Sozinho no meu quarto, eu acordo sem você. Fico falando com as paredes até. E o aniversário do Segurança e a Thaís da Trindade também comemorando hoje o nome do Alô. E aí, Marcelo Pescador? Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos. Por que é que eu fui me apaixonar? E amigo Michel? Talvez se eu não. E a Márcia? Aqui. Aqui. Vai, meu amor, canta aí! Eu ia te pedir pra ficar aqui. E a galera do Depois do Choque? Eu montaria e apagaria tudo que nós hoje já vivemos aqui. Não, e o Mocotó, mano? Porque foi eu que não quis. Sabe? Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Tá com saudade, tá, bebê? Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora, se não fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. E até aí, as suas filhas. Agora, se um abraço. Fosse tão tarde, não fosse tão tarde. Aqui, Eliette. E a Ana Cláudia tá aqui também com a gente. Um abraço. Tem alguém hoje que se separou e veio curtir o baile do Alô aqui? Ela tá de um lado, ele tá do outro. Essa música aqui é pra esse casal. Olha nós aí, corações magoados, sofrendo outra vez. Aqui, cada um pro seu lado, agora somos seis. Mas quando acabar a festa, e quem vai se render em nome desse amor? Fala Tom de Guaraci. E fazer de conta que ninguém errou e nada acabou, começando outra vez, passando a borracha no que já passou. Remédio pra desprezo é canto. E aí, Júlio? Para os corações. E o Bruno Douradão? Divididos pra todo casal que se ama. E amores mal resolvidos é curado. E aí, Lucivaldo e a primeira dama, Anne? Que estão com um braço ferido, dormindo em quartos separados, sofrendo com o tempo perdido. Tom. Essa patroa, Thalita. Se foi. Sem saque gome do Alô. Alô, Thalita. DJ Tom Máximo. Mas, e ela diz: eu me entreguei demais a esse amor. Não vivo de sonhos, não vivo de passado. Você é tudo que eu preciso. Quero tê-lo aqui, perto de mim. Eu não vou desistir de nós dois. Eu me entreguei. E aí, Renatinho Metralha? E o primo do Sérgio Top? Demais. Você marcou meu destino. Você marcou tudo em mim. Vai, vai, vai. Olha, faça tudo, mas não vá. Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Que eu sofri feito maluco por você. E na madrugada, bora, manda de ligar. Fala a verdade, é que eu não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti. E o que é que foi? Foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Por que você bebe hoje? Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Por que, mortadela? Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar. Sumi depois. Toca pra te contar a história. Essa música, ela conta uma história de um casal que não tem mais amor. Vive de aparências. Só que nenhum dos dois toma uma atitude pra se separar. Eu acho bom você seguir sua vida e dar oportunidade pra ela também seguir a dela, pra ficar tudo certo, pra você e ela também ficar feliz. Então diz! Quando cê pediu pra terminar, quase que eu falei até que enfim. Meti dedo no olho pra chorar, e por dentro querendo rir. Aí foi o suficiente pra inventar, que eu sofri feito maluco por você. E na madruga não parava de ligar. Fala a verdade, é que eu não quis te atender. A melhor sensação que eu já senti. Que foi, hein? Foi ver que nem doeu e eu te esqueci. Eu tô bebendo é porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque acabou nós dois. E aproveitando que eu tô solteiro, eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois. E corte nosso amor. Um caso complicado de se entender. Por que razão? E aí, cabelo de fogo? E o Boto Campos de Coraci? Canta aí! Nosso amor é lindo e grande, o encanto. Não imagino, amor, por que brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos. Pois não foi de brigas que o amor se fez. Que o amor se fez. E aí, Douradão PC e o Bruno e a família Douradão tá aqui com a gente. Lembramos de nós dois, poder falar de um lindo amor. E o Rodolfo Michael, super meninos. Se ainda me ama e assim viver mais. Do Máximo. Falar. Nós é muito fácil de explicar, difícil demais. Pega da música. Mas mesmo assim, eu falo com certeza, eu amo você. Será que ela vai voltar contigo, meu irmão? Diz aí! Volta pra mim. Te quero tanto assim. E aí? Sem seu avô é amor. É tão ruim. E vou chorar. Só quero te amar na hora do amor. Tom, tom, tom, tom, tom, tom.

Tom Máximo. Ela quer te abraçar e tu não quer, meu irmão. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. E aniversário do técnico do Escalada, o Henrique Escalada, tem história. Me trai de novo. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. E o comandante da TAM, dos bebe sem motivo ao lado. Um showman. É o bloco Bobo de Alho. Tem muita coisa pra acontecer. Olha os fogos aí, mano. Vi você passar, me apaixonei no teu olhar, coração falou que você, só você é meu grande amor. Esperei você voltar, minha paixão. Enjoado, que ele não gosta do baile, então diz: se você quer, então vai. Porque atrás não vou. Não dá? Não, não dou. Juro, não te. Olha, Júcio, Jacinho, Sam, Kelly. E a Marciária lá do Acará. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer. Que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente? Como que ser? Flávia. Você só usou e abusou e fez de mim. Na época. Que bem quer, que bem quer. Ei, DJ Tom Máximo. Loucamente como que ser tua mulher. Meteoro. Meteoro, incomparável tu para. Eu não saio uma carne assada aí, meu irmão. Meteoro, só você vai me tocar. Meteoro, incomparável tu para. Atenção ali. É doido. Acho que vai sair, diz que um peixe. De... Meu amigo Rivelino. O homem tá na área, Jefferson Pop. Bora, Rivelino! Vem me abraça, me beija, me ama. Sozinho, eu não sei viver sem teu carinho. E aí, amor? Meu amor, eu vou chorar. DJ Tom Máximo. Vem, me dá teu coração. Você me enche de paixão. Não me deixe assim. Será, se você ainda me ama, você deve me perdoar. Tudo tem começo. Esse fim, o amor. Tom Máximo. Fala, meu amor. Fala, meu amor. Hoje me deu uma vontade louca, alucinada, de me declarar pra você. Te amar é bom demais e só você me faz.

sozinho. Por favor, não me deixe pra mim. Deixa o marcante, vai, deixa o marcante. Príncipe negro, eu vou te amar. No príncipe negro, me declarar. Vou com ele vir me encontrar você. Prova que te quero, eu amo você. Porque não dá mais pra viver só. Essa solidão do teu amor. Me sinto tão só. Te quero. Volte logo. Paixão. Te entregas facilmente se me olhas sem razão. Enquanto marcante, Tom Máximo. Quisestes conhecer o mundo inteiro e não encontraste nada mais. Segura, segura, segura, segura. Acelera, acelera, acelera. Alô, Igor Assim. Tom, tom, tom, tom, tom. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. E a gente vai pegando o clima. 2006, você viveu essa época. Vai lembrar de muita coisa. Olha, nós precisamos conversar. Do jeito que está, não dá pra aguentar. Toda noite a mesma história, o mesmo papo está difícil de acreditar. Seus beijos já não têm o mesmo sabor. Ó meu amor, ó meu amor, meu corpo sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Ó meu amor, ó meu amor, tu lembra? Meu corpo sente a falta do seu corpo, do seu jeito sedutor. Lembra? Fazer aqui uma sequência dessa época aí, pra você lembrar do pai das crianças e você também lembrar da mãe das crianças. Ouviu, filha? Só dessa época aí eu vou fazer pra você lembrar. Você se foi, não pensou em mim, nem o e o depósito do Joker aqui. Desde a minha vida, um vazio sem fim. Como eu sofri sem ter você aqui, amor. Agora estou bem, eu superei. Virei a página, não sou louca por ti. Um novo amor eu encontrei e te esqueci. Esse novo amor me faz bem demais. Não sei nem se um dia eu te amei. O verdadeiro amor não faz sofrer. É só ternura e momentos de prazer. Hoje eu sei, amo demais. Encontrei meu anjo bom. Bora lembrar aí, coração. Foram tantos planos. Pena que a gente se perdeu. Ai, ai, ai, ai. Eu te machuquei, você me desprezou e o nosso amor morreu. Você quis assim, eu te dei o meu carinho e o meu amor. Você me magoou, não vale a pena te entregar meu coração. Não dá pra viver sem ti, amor. Preciso de você. Você vai dizendo que é o fim. Pede só mais uma chance, só mais um. Alô, Barbudo. Mais uma chance, pai, do nosso romance. Não tem mais um lance desses que tem, pai. Máximo. E se voltar atrás, chorar. Volte pra mim, nosso canal no YouTube, DJ Tom Máximo. Aqui. Eu não consigo te esquecer. A todo momento eu penso 48 horas em você. Te amo. Sou do novo fã clube. Sou da galera do pó. Da onde tu é? Eu sou do Tafanã. Novo fã clube super pop. Aonde o H de fogo vai, eu vou atrás. Eu sou do Tafanã. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. E é o bloco Bobões de Aio. Eu sou do Tafanã, da galera do pote. O mais novo fã clube super pop, galera do pote. Alô, pretinha do Tafanã. MP7 feita pra você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Que queria? Meu eterno amor, não vivo sem te ter. Quero ver você cantando. O mundo inteiro vou dizer que nosso amor. Só aquela mulher que não depende de homem pra nada. No seu lado aí, que Deus colocou na sua vida, olha pra ela mesmo, meu filho, pra essa mulher mesmo, olha nos olhos dela e diz pra ela te escutar. Vai! Escuta, meu amor, entenda de uma vez. E aí, magrão? Você tem que decidir lá do... se esse caso é pra valer. Porto da Carne. Se alguma vez difícil. Alguém comeu um repolho aqui na frente. A loucura da paixão foi amor na contramão. A sua estupidez já não te deixa ver. Foi tu, baixinha. Seu pra mim, eu preciso de você. Porque ninguém vai conseguir. Canta aí, vai! Será? Quem será? Me diga quem será. Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar. Uma manhã de domingo tocou no celular. O que que tinha lá? Havia uma mensagem que dizia assim: Tom, aberto. Tom Máximo. Tu fez? Liguei logo pra ele, mas deu fora de área. Falou com mortadela. Ele não acreditou. Bora, DJ! Contei da nossa DJ Ralph. Vida, nossa história. Abandonou o Timico mesmo, foi, galera? De tudo que vivemos, pena acabou. Vai! São amores que vem. E aí, Juninho de Prime, Gracinha, parceiro forte. De mulher, é baixinha? Manda! Quero mais! Ah, baixinha gosta de bancar, né, baixinha? Oh, meu Deus do céu! Marquinhos Pescado, Josi! Estética capilar! Rose Lux! Havia uma mensagem que dizia assim: apesar dos nossos planos, eita, Tomás! Fora diária, falei com meu amigo, ele não acreditou. Contei da nossa vida, nossa história de amor, de tudo que vivemos, que pena acabou. São amores que vêm, são amores que vão, são amores que ferem, que matam, machucam o coração. Seu nome e telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na pista e na minha lista, agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. Se me trata desse jeito e se fez amor com alguém, não merece o meu respeito e você sabe que eu te dei. Já nem sei se me fez. Fala, meu parceiro Michel! No celular, uma mensagem. DJ Tom. O Guto Precepelo tá aqui com a gente, Jefferson Pope. Você perdeu. Quero ouvir. Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica, esconde, diz aonde você tá. Não me importa se você. E aí, Xarel? Eu atendo, é só. Obrigado pelo carinho, viu, Xarel? Tamo junto, meu irmão. Nada tá de hoje. Só faltou aquela chave. Não sei ficar. Só ligar a cobrar, liga pro meu celular. É só me dar algum sinal dizendo que isso vai mudar. Aquele dia que você se foi, dos meus olhos vermelhos uma lágrima caiu. Já já tem muita saudade. E banda Mega Estilos. É, vereador Xaré do sucesso. O homem do aluno. Você falou pra mim depois de um sonho. E depois de um sonho, no Bobo Diário tem um pá do Xarel até meio dia, meu irmão. Minha base daqui, não sai, sai daqui. É, DJ. Escuta o que eu vou te falar. Como é que é? Sonho eu perdi a não ser. Os detalhes não sei. Foi como um pesadelo. Chico Doido da Kombi do Amor, um abraço! Aqui! Vai, vai, vai! Eu sempre treinei meu coração pra fugir de olhares sedutores. Mas veio você, me deixou em segredo, me desamou. Mas veio você. Está no Ibirapuera. Quem merece? Domingo de carnaval, Mortadela. Domingão de carnaval, o Carabal vai estar no Ibirapuera. Acho que lá eu vou lançar uma paradinha nova. Eu faço uma canção. Chapa bicha do Jonathan Lima. Que bom ter você aqui. Vai. Uma melodia que traz você pra mim. Como em sonhos que eu tenho. E aí, Marcelo? Você. Taxista da conveniência do campus. Que represente a força dessa paixão. Canta meu bebê, vai! E o meu super-herói, que nunca viveu um amor de ilusão. Se você achar essa canção que me leve a você, te peço, cuide bem de mim e não deixe eu fugir. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Agora. Mas notei que você fez questão de evitar. Vai, Mortadela! Um, dois! Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Estourado, Jovem do Bom. Que você também sente o amor. Lucélia Mamadão e a sua primeira dama tá aqui com a gente. Um abraço! O orgulho talvez adiou por um mês seu desejo de me procurar e dizendo o amor que também eu sinto. Barbearia do Fio. Veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, mande embora minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. Aí o cara traz a mulher pro baile, o orgulho, e ela tá afim de dançar um, e ele tá no celular olhando o grupo e dizendo o amor que também eu senti e que veio alegrar meu viver. Se você me quiser e comigo ficar, manda embora minha solidão. Aí depois que ela vai embora com outro, quiser, ela que não presta, né? Meu amor, e farei você muito feliz. Se você me quiser, se você me quiser, se você me quiser, toca DJ Tom. Se você me quiser, que tu quer? Eu quero me queimar no sol do teu. E aí, Elvis? Vai pra cima, meu irmão! Eu quero o que você quiser. O homem do Pix já clareou pra ele. Te ver morrendo de paixão. Bora, Loro! Você querendo e me dizendo não. Diz. Mentindo pra aumentar minha emoção. Me dá tua boca na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito. Encosta em meu peito. Me caça, me acha. E aí, top? Cadê a manhosa, hein? Todo teu. Tu tá de touca, assim? Me diz o que você quiser dizer. Não deixa nada te prender. O show meu. Me fala das loucuras que você sonhou. E diz que igual a mim ninguém te amou. Me dá tua boca na hora mais louca. Eu quero sentir o sabor do teu corpo molhado no meu. Me põe do teu jeito. Se encosta em meu peito. Me caça, me acha, me abraça e relaxa que eu sou todo teu. O que é que tu quer? Me diz o que você quiser. E aí, Marquinho? Dizer. Para a Boreia, a primeira dama Michele. Te prender. Me fala das loucuras que você sonhou. Queres tu saber por que manda e quem e a vinheta mortadela? Carabal! Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Seu irmão tá lá na frente. Tava no vento. O irmão sussurra seu nome. Preciso encontrar de uma vez. X9? Esse homem. Se alguém souber que diga para mim onde ele se esconde. O cara tem ciúme da irmã. Fugiu de mim num dia de verão. grande, né? Grande a tristeza que de noite me acompanha. Só quem seja, ele é top. Ele é curado assim. Pensamentos. Não vi mais nem o texto no Facebook. Do Sérgio Top. Eu acho que eles estão ouvindo muito Pablo. De uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. One, two, three. Roberta. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. Atenção, Kelly Roberta, o teu irmão. Seu beijo molhado, vou matar minha sede. Eu acho que elas deixaram o filho com ele. Fala nos seus braços, faça-me sonhar. Oh, oi! Me leva pro seu colo, pode me ninar. Tom, tom. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos. Deixa eu abraçar meu parceiro Pantera, tá na área. Conta sua vida. Alô, Pantera! Segredo. Você velha guarda. Entre a gente pode acontecer um amor por toda a vida. Um abraço aqui do Tom. De prazer, sem lugar, sem tempo e hora. A escolha é sua. Te amo muito, sol e noite de lua. Te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Abri a janela e o sol nasceu. Máximo. Um novo sentido de iluminar, de reiluminar. E aí? Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. O seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Se você ainda me ama, ainda me ama. Depois, quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Tom Máximo. Deixa meu bebê. Deixa eu te amar só um pouquinho. Aí o cara chama a moleca pra dançar e ela olha pra ele. Eu não sei dançar. Aí o DJ toca um funk, aí ela vai pro salão, meu irmão. Como eu estou, minha filha, quando o homem te chamar pra dançar, não perca tempo. É um pix lindo que vai cair. Gelo, aristocrata, venha me amar, ser minha cara. Me deu até medo, meu irmão. Embaixo do sofá, se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Será? Miau, miau, miau, miau, não atrapalhe agora. Miau, miau, miau, miau, gatos namorando em meu quintal. amor. Quebra esse Cadê o Gigi? Aristocrata, venha me arranhar, ser minha gata, oh, oh. Em cima do telhado, embaixo do sofá. Se a cama quebrar, pode gritar que é tão bom. Miau, miau, miau, miau. Não atrapalhe agora. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de crescer. Eu te quero. Eu também te quero. Tu quer, minha filha? Meu bem, eu te ligo com tanta saudade. E o telefone toca? Telefone toca. E ela não atende? Você não atende. No baile. Eu tô quase louco. E o comandante Natan. E a primeira dama. E o Jonathan da ilha. O Louro. E a Rose Lanche. Meu bem, eu não minto. Eu sei que você nunca vai esquecer. Os lindos momentos, só eu e você. Tá muito lento, filho. Traga aqui. Tom, tom, tom, tom, tom. Tom. Será que foi tudo uma grande ilusão? Você só maltrata o meu coração. Me deixa chorando sozinho em... Pega! Pega! Pega o telefone, diz que me ama, diz que me adora. Siga meu canal, DJ Tom Máximo. Tom Máximo. E ative o sininho.